Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise focada num material que, olha, explora a busca por propósito de vida, mas por um ângulo de fé, sabe? A ideia principal que o texto traz é essa de confiar numa orientação, divina, né? Fazendo um contraste com aquela confiança só no nosso próprio entendimento, nos nossos planos. Então, nosso objetivo aqui é desdobrar um pouco essas ideias do texto. Falar de propósito, dessa confiança em algo maior, que o material chama de Senhor, de Deus, e também o que seria esse tal chamado individual. E o ponto de partida que eles dão é bem direto, né? Vem lá de Provérbios 3: confiar de todo o coração, não se apoiar só no que a gente acha que entende. Exato. E reconhecer essa força maior em tudo que a gente faz, basicamente. Isso. Agora, uma coisa que me chamou a atenção logo de cara no material é essa sugestão de que a gente não precisa ter o plano todo detalhado, sabe? Parece que vai um pouco contra o que a gente sempre ouve sobre planejamento, né? A proposta aqui é mais confiar no guia, que supostamente já conhece o caminho. Sim, exatamente. E essa abordagem, ela não vem do nada, né? Ela está bem apoiada na crença de uma criação com intenção. O texto até cita Isaías falando que fomos formados desde o ventre materno com um propósito. Ah, interessante. Então, para essa visão, o propósito não é algo que você inventa do zero, assim. É algo que já estaria, digamos, tecido na gente por um criador. É uma ideia de que é inerente, sabe? Entendi. Um propósito meio que pré-definido, então. Mas, tá, e como é que a fonte sugere que a pessoa descubra isso ou comece a viver isso? Fala de ações práticas? Fala, sim. E são ações que misturam esperar e agir, de certa forma. Primeiro, o texto sugere buscar direção ativamente, sabe? Através da oração. Cita Tiago, né? Aquela parte sobre pedir sabedoria a Deus. É um convite para, tipo, olhar para cima buscando clareza. Certo, a oração como primeiro passo. E além disso, fala algo sobre, sei lá, nossas próprias habilidades ou o que acontece à nossa volta? Com certeza. O segundo ponto prático é esse: prestar atenção, ser sensível aos dons. Os talentos, né? Isso. Que o texto liga talentos, habilidades que a gente tem e também as oportunidades que aparecem na vida. A referência lá de 1 Coríntios, sobre a diversidade de dons, de serviços. E a conexão que o material faz é bem importante. Esses dons, essas circunstâncias, não seriam por acaso. Seriam tipo pistas ou ferramentas mesmo. Ferramenta para quê? Para cumprir aquele chamado individual, entende? Como se fossem peças que ajudam a montar o quebra-cabeça do propósito. Isso é interessante, mas levanta uma questão, né? Como é que essa perspectiva lida com a interpretação? Quer dizer, como diferenciar um dom que é para usar no propósito de um talento qualquer? Ou uma oportunidade divina de uma coincidência? O texto entra nessa complexidade? Olha, o material não detalha assim um método, sabe? Um passo a passo infalível para discernir. Isso seria bem complexo mesmo. A ênfase maior parece estar na atitude, na fé e na obediência contínua. A ideia que fica é que, conforme você age com base no que percebe como direção, Usando os dons que reconhece ter. exato. E nas oportunidades que surgem, o caminho vai ficando mais claro, aos poucos. Valoriza-se muito os pequenos passos de fé, sabe? Cada coisinha feita em obediência já é vista como parte do processo. Entendi. Não é uma fórmula, mas um processo de agir com fé na direção que se percebe. E parece que o texto termina com uma oração que meio que amarra tudo isso, né? Isso mesmo. Sem precisar recitar a oração toda aqui, a essência dela é essa mistura de gratidão por acreditar nesse propósito, sabe? Um pedido de ajuda para lidar com a dúvida, com a autoconfiança exagerada e também um desejo de alinhar a própria vida, usar os dons para glorificar esse Criador, como o texto coloca. Reflete bem essa postura de depender e buscar ao mesmo tempo. Certo. Então, se a gente fosse resumir os pontos-chave dessa análise do material, o que a gente tira? Primeiro, essa chamada forte para confiar numa sabedoria maior, né? Além do nosso entendimento. Sim. E segundo, essa crença forte numa criação com um propósito, que cada um é único e tem um chamado específico. Eu adicionaria também a importância de buscar orientação ativamente, pela oração, como você mencionou. Perfeito. Reconhecer e usar os dons e oportunidades como se fossem bússolas nesse caminho, entendendo que até os menores atos de fé contam para realizar o propósito. Perfeito. Acho que isso cobre bem o que o material propõe. E nos deixa com uma reflexão final interessante, baseada nisso tudo. Sim, fica uma questão para a gente pensar, né? Considerando essa ênfase toda do texto na confiança, na orientação divina, nesse plano que já existiria, como é que essa visão sugere que a gente equilibre a paciência, a espera por sinais, com a nossa necessidade humana de agir, de tomar iniciativa, fazer planos, buscar realização? Onde que fica o ponto de equilíbrio entre confiar na condução divina e a nossa própria agência, nosso esforço individual, segundo essa perspectiva? É algo para se pensar, né?